1755, solo 22, livre direita, chame solo. 121 no decimal 9. 21 na água. Alô, muito boa tarde, vou 755, lembrado. Bono 755, táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08, 755. Alô, chamé 6327, 21, pronto para pushback e acionamento. Livre acionamento, chame táxi, chamé 6321, portão 01. 6327, portão 01. Livre acionamento, pushback. Está livre, ascensão para 2.500 pés, Bravo do Whisky. Alô, Salvador, Oxenair 6321, puxa acionamento no 5. Oxenair 6321, coordeno com a equipe de sol para iniciar o acionamento após a passagem do Boeing da Gol, retaguarda. Após a passagem do Boeing da Gol, para coordenar e chamo para o táxi do Oxenair 6321. Solo Salvador, muito boa tarde, passarei do 2231 no tanque da Lima, repetitivo barreira, por gentileza. Passaredo 2231, barreiras aprovado nível 340. Decola da pista 10, perfil de saída Momo, após direto Dedor, direto Zambi, DCT e Upu. Decola, correção, transponder 5073, controle 120, decimal 8. Autorizado 340, barreiras, decola da 10 na Momo, após direto Dedor, Zambi e o Pur. 1208, controle, só pediriam a gentileza repetir o transponder. Afirmo, transponder 5073, passarei 2231. E no transponder 5073, passarei 2231. Passarei 2231, frequência do controle 1208, copiou? Afirmativo, 208. Correto, chame pronto, passarei 2231. Chamaremos. Uno 925. 925. Se mantém 2000, direto Duna, informe estabilizado no localizador, autorizada aproximação LS, Gol 925. 2000, direto Duna, informe estabilizado em LS, Gol 1925. Pilote, Papa Romeo Whisky, Mike Victor, you are under the vector for spacing and after to intercept the localized. So by now turn left heading 020, Whiskey Mike Victor. Turn 020 just to avoid avoid some doubt, sir. Hotel Mike Victor, yeah? It's not to avoid the traffic, just to spacing and then to intercept localized. There is no there is no traffic that demanded this vector for you. That's right, just to repeat, just to avoid some confusion of the name, sir, Hotel Mike Victor, yeah? There is no conflict as expected, just to space in and then to intercept it, sir. I got that, sir. Hotel Mike Victor, turning left, 020. Matrícula? Web 5729, confirmação Lima. Web 5729, com fins aprovado nível 360, via peso Luno 6, da cola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge, com curva direita, transponder 5061, no controle 120, decimal 80. Entra autorizado com 360, via peso Luno 6, da cola da 10, da Euleda Bridge, transponder 5061, no controle 108, Web 5729. Web 5729, cotejamento correto, chame pronto. Obrigado. Bono 399, livre acionamento, chame para o táxi, portão 09. Salvador, 3155, posição 10, puxa acionamento. A 3155, coordene com a equipe de solo sem condições de fazer simultâneo com o Boeing da Gol no portão 09, que já está autorizado. Reporte-se pronto para fazer junto com a equipe de solo, ok? Tá ok, a gente faz o coordenado que tem voo aqui da 09, o colega de solo. Tá, então, início do 3155, ok? 3155, livre acionamento e o pushback em coordenação com a equipe de solo com as condições, ok? Que eu tinha falado anteriormente do Golf. Salô, Xané 6327, está pronto para o táxi, o POD 112, autonomia 2 horas e 20 minutos, alterna Salvador. Eu copiei Salvador, 2 horas e 26, confirme o POD, Xané? PLB 112, 112, corrija a autonomia, 3 horas e 20 minutos. Sente, Oceania 6327, Índia, no ponto de espera, chame a torre, no 86, ajuste no 0 no 4. Sente, Índia, no ponto de espera, no 86, 6327. Pede em condições visuais, altimetro no 0 no 4, Zulu Golf Papá. Sente, 3500, ajuste no 0 no 4, Zulu Golf Papá. Hotel Mike Vito, turn right, heading 130 to the localizer, report established. Okay, 130 to the localizer, we'll call you established. 6321, fala táxi, tá com 68 a bordo, 4 horas, altera com... 110. Autorizado LS, chama estabilizado. Autorizado, chama estabilizado, 9210. Nave da firma, no ponto de espera 286, no chané 632. Boa, sem identificação, desça e mantenha 050, chegada a Mari, boa no 075. Estabilizado, agora 925. Do 925, completa a aproximação a 3 milhas do marcador externo, torre 118, decimal 612. 86, até mais. 25, final IRS, 1,5 externo, baixou e travou. Gol 925, ajuste altimetro no 0 no 4, vento 110 graus 07 nós, autorizado pouso, pistão no 0. Livre pouso, pistão no 0, gol no 925. 3-1-4, informação em curso agora é a Mike, aguarde cópia. Guarda, aí ela vai copiar a Mike. Torre Oxané 6327, no ponto de espera, pronto. Oxané 6327, mantenha ponto de espera do 10. Mantendo ponto de espera do 10, 6327. Iniciando o pushback, então, da 3155, da 10. Sim, está 3155. Hotel Mike Victor, establish Shell runway 10. Hotel Mike Victor, contact Salvador Tower, 118.6. 118.6, good day, Hotel Mike Victor. Good day. Salvador Tower, good afternoon, Papa Romeo Hotel Mike Victor, establish Shell runway 10. Papa Romeo Hotel Mike Victor, continue your approach before Chilean gear down and lock it. Okay, continue your approach. Now gear down and lock it. Hotel Mike Victor. Flock, com curva à esquerda. Transponder 5050, controle 120.80. Oi, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Transponder para 2000 com 1014, reporte estabilizado no Lecoeira 10, voa 07. Solo 34, livre direita, chama solo 121.9. Direita, chama solo 219. Solo 3155 com 154 a bordo, alternando com fins autonomia de 4 horas e 25, táxi da 3155. Da 3155, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame a torre 186, ajuste ao 0, 14. Informo que o senhor vai manter a retaguarda do Boeing da Gol e após ponto de espera, ok? Sim, a gente vai pela livre táxi ponto de espera da 10 via Índia, lá 186 da 3155. Solo, boa tarde, Colo 925, livrou. Colo 925, Alfa, mantém posição da Juliette. Alfa, mantém posição da Juliette, Colo 925. 0077. Bom, no 077, eu informo mais ou menos 5 minutos, ok? Devido à sequência grande no ponto de espera, e tem um tráfego da TAM, está iniciando o táxi, vai passar a retaguarda. Ok, na sua escuta, bom, no 077. Uno 925, vai manter a posição da unidade? Uno 925, afirmativo. Previsão portão 01, devido à sequência no ponto de espera, não tem condições de só ingressar, ok? Mantém antes da Juliette. Afirma, mantém a posição antes da Juliette. Uno 925. Solo Salvador, 3217, para autorização com fim, cliente da novembro. 3217. Confins aprovado nível 360, via peso 16. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge, com curva direita. Transponder 5064, controle 120.80. 121.9. 16, decola da 10, com curva à direita, saída da El, Leda Bridge, o transponder 5064 e o controle 120.80, 3217. 3217, correto, chame pronto. Vai chamar 3217. O Saulo confirma, valor 935, portão 01? Tá 3155, na escuta. Prossiga, tá 3155. Tem passagem agora o gol pintura Varig, que tá, vai ingressar no pátio para parquear no 01, ok? Após prossegue. Vai dar passagem ao computador Varig, 3155. 1925 Juliette, porta 101. Foi o 2 aqui. 1925, prossegue Juliette, porta 101. Nexus, 925, copiou, falo? Copiado, ingresso agora no pátio, portão 01, obrigado. Hotel Mike Victor, ground. Yep, runway located on Nexus, taxi to air return. Roger, taxi via Alpha Hotel Juliet, Hotel Mike Victor. Okay, taxi via Alpha and Hotel Juliet. Solo Web 5729 para pushback acionamento, gate 4. Web 5729, como será o número 2 na sequência, previsto 5 minutos. Gate 5729. Solo, confirma para o 3217, após Leda, voa posição bridge? Afirma para o 3217, Leda bridge, intercepta após bridge, intercepta o pesolão no meia. Tá bom, obrigado. 327, contato radar, suba para nível 240 na saída da EL. 240 na saída da EL, 6327. Uno 395 após etapa de Sapará, 2000 pés, o que é negócio no 014. Etapa 2014. Hotel Mike Victor. Minha 321, pronto. É, minha 321 agora, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 120 graus, 06 nós. Dois usado, pistão zero, minha 321. Dois nove nove ali, mantém cabeceira 10. Sua parte chama em Torre Salvador em 118 decimal 6. 1186, boa. Boa. E boa tarde, Papá Romeu Zulu Golf Papá. Papá Romeu Zulu Golf Papá, reporta sinal de 3.017. Vai, reporta sinal de 3.017, Zulu Golf Papá. É 321, decolado 42, chame o controle 120 decimal 8. 08, bom dia. Bom dia, o Xané 6321. Xané 321, no contato radar, suba para o nível 320 na saída da água. 320, a boca não fica por de elefante. Bono 077, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto espera, chame a torre no 186, ajuste no 014. Pátio 1 no Índia, ponto espera, 786, 1014, Bono 077. Chame aqui, Victor, ground. KQ. give way to the Boeing taxiing via Apron 1, then Juliet, Apron 1, and the Lima Mike, Quebec. On Quebec, hold short and the call me to cross runway 17. Controle Salvador, muito boa tarde, 35483. 110 graus 08 nós. Autorizado, pouso 7, Lugos Papá. 80 QNH 1014. 080 1014. E se for possível, para não trabalhar tão tarde, que está um pouquinho atrasado, vamos na proibição. Voo na 399, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 110 graus, 07 nós. Na aproximação. Aguardando 7485, obrigado pela proteção. Livre acionamento, chame para o táxi. Livre pushback acionamento, vai chamar o táxi. 729. 186. Salvador, boa tarde, Azul 4206. 200-200-150. Boa tarde, Azul 4206. Acione identificação na Prodi, TAP, desça para o nível 070, Kenegal no 014. TAP 070-1014. 395 autorizado final, ILS, X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Livre ILS, estabilizado, igual 395. Tráfico Azul, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 6. 3-8-6, Maná. Xenemia 321, autorizado pro de Elefa. Elefa na prua, 3-2-1. Oi, eu tô passando o teu assador. Zulu Golf Papá, prossiga até 17, na Lima chame solo 121-9, na 17, mantenha a cabeceira 17. Cinco 60, vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa, o limite ao localizador desça para 3.000 pés, o QNH 014. Mantenha a proa 3.000, limite ao lote 0-4, 50, tá? Ficou Salvador, voo 9075. Voo 9075, farm tende pouso, baixado, travada. Baixado, travou, voo 9-0. Voo 9075, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1-0-0, grau 06 noite. E pouso 1-0, voo 9075. Tô, eu tô passando o teu Salvador. Prossiga, hotel, Oscar Zulu. Procedente de grupo Zulu de Mangue Seco, tá no corredor de Lagos, comprou da rotatória, vai para Porto na Rimar. Gente, hotel Oscar Zulu, reporte solo controlado, vento no aeródromo 1900, grau 06 nós. Tô controlado, chamar Zulu. Sony, identificação, prossiga na chegada Bonf para o nível 090, QNH 014, reduza para 2509. Autorizado, identificou, descendo ao 090 na chegada Bonf e reduzindo para 2509. Papapá, Mike Eco Delta de retorno a Salvador, para o farol de Itapuã, operação visual QNH no 014. Para o pátio 3, autorizado o ingresso no pátio 1, após Quebec, após pátio 3, corrigindo. No centro, Recife em 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. 125, 133, 25, boa tarde. Boa tarde. 729, da UEP para o TACO, a bordo 113, autonomia 327, alterna Goiânia. O que mantém escuta? Minha torre 1186, ajuste 1014. 1014, Índia, quanto espera, torre 18,5, obrigado. 060 para interceptar o localizador, descendo ainda para 3 mil pés. 060, 3 mil pés, é sequenciado. Xanema 321, chame centro Recife em 1, 26.0, alterno 1, 28.8. 260, 28.6, 321. Xanema LS, bom, 395. 395, chame torre 1, 8.6. 28.6, 1-03, controle 1208, 1 minuto para o cotejamento. Zona Fox, o gol 1075. 1075, Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 1075. 60. Rota 104, livre acionamento, chame para o táxi. Vai chamar para o táxi do 2231. Confirme que chamou para autorização. 1014-3488. Lima Papa Mike ao controle. Tem passando a aproximação, agora pista livre. 0 Peso 1, 7, decola 1-0, saída é Arbor, com transição é Lefa, 5103 transponde, controle 208. 1925, cotejamento correto, chame pronto, informação em curso, novembro. 7 novembro, obrigado. Salvador, boa tarde, 3145, 7 de novembro, autorização Galeão 360. 3145, número 12, para cópia, aguarde. Aguarde. Praia do Forte, perto do Iberostar, o Lima Papa Mike. 5, decolar 250, semicontrole 120, decimal 8. 208. Seu solo foi 50 ao estacionar frequência livre. Corredor Axé. Transponder 0115, controle 1208 e a torre 1186. Tarde 315, 5 Tanda é o líder, cruza 1600 pés. Boa tarde, TAN 3155, contato radar, suba para o nível 340 na saída da El. Perfil da EL 340 de nível 3, zona 550. 186, para acionar. 3 milhas externas, baixo.